esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Cederá, praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho Senhor. Mais que vencedores, somos mais que vencedores. Sim, pelo sangue derramado, estamos perdoados pelo seu imenso amor. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor descansará. Cederá, praga nenhuma nos alcançará. Os anjos do Senhor estão neste lugar, preparados para nos guardar. Mais que vencedores, somos mais que vencedores, pela palavra que foi dada e pelo testemunho Senhor. Mais que vencedores, somos mais que vencedores. Sim, pelo sangue derramado, estamos perdoados pelo seu imenso amor.